Você marcou o impedimento. Tá mais cega que bandeirinha. Reclamou do meu argumento. Mas eu tava na mesma linha. Puxou o cartão amarelo. E nem foi falta grave. Fez advertência verbal. Depois que chutei na trave. Me deixa um marco de cabeça, entro com mole tudo. Mando um beijo pra minha mãe na câmera de TV. Me deixa um marco de cabeça, entro com mole tudo. Mando um beijo pra minha mãe na câmera. Cê marcou jogo perigoso, mas o meu pé nem tava alto. Eu não fiz cama de gato. Mandei ele descer do salto. Puxou o cartão vermelho. E eu nem entrei por trás. Nem era o último homem. Isso não se faz. Se deixa o marco de cabeça, entrou com o pole tudo. Manda um beijo pra minha mãe na câmera de TV. Deixa o marco de cabeça, entrou com bola e tudo. Manda um beijo pra minha mãe na câmera de TV. Amor, você tá vendo muito futebol. Acho melhor você ver só a Copa. Isso tá te fazendo bem, não. Para de ver o Rock Go, por favor. Eles nunca me convidaram pra ir lá também. O Arnaldo César Coelho, fala coisa com coisa. Liga isso, vai. Vem pra cama. Tá na hora. Se deixei um marco de cabeça, entrou com bola e tudo. Manda um beijo pra minha mãe na câmera de TV. Se deixei um marco de cabeça, entrou com bola e tudo. Manda um beijo pra minha mãe na câmera de TV. Se deixei um marco de cabeça, entrou com bola e tudo. Manda um beijo pra minha mãe na câmera de TV. Se deixei um marco de cabeça, entrou com bola e tudo. Manda um beijo pra minha mãe na câmera de TV. Sua mãe não tem nada com isso. Só a torcida que não sabe. Cê vê de mais, ouve de menos. Tô doido pra que isso acabe. Tô doido. Tô doido pra que isso acabe.